Vocês acabaram de ler o Mino? É isso? Todo mundo leu? Uhum. É. Olha, eu devo confessar que foi um erro dar esse livro para vocês lerem agora, porque a gente deveria permanecer por algum tempo mais nas obras de pura ficção, né, para acabar de consolidar essa ideia da imaginação. Né? Se a gente passa assim prematuramente demais ao negócio do discurso retórico, sobretudo dialético, a gente acaba secando as nossas fontes de inspiração. Então não pode esquecer que toda verdade profunda que o ser humano chegue a conhecer sobre o universo, sobre o sentido da vida, etc., etc., é muito difícil de você expor, e a expressão mito-poética é a única ao nosso alcance para quase totalidade das verdades importantes. O que a gente consegue traduzir em outro tipo de linguagem, né, consegue trabalhar assim, dialeticamente, chegar a conhecer, poder expor em linguagem lógica-analítica, é uma coisa infinitesimal, né? E justamente por causa disso, o que quer que nós conheçamos cientificamente, logicamente, acaba se integrando sempre dentro de uma concepção mitopoética também do universo. Em suma, nós nunca saímos do universo mitopoético. Isso, não existe uma evolução da civilização que vai do pensamento mitopoético para o pensamento científico. Ao contrário, o pensamento científico ele também se integra dentro da concepção mitopoética. Né? Ou seja, contar uma história ainda é a melhor maneira de você, a melhor, a única maneira de você expor um conhecimento. Você vê que quando você lê os filósofos modernos, às vezes eles estão muito, os filósofos, outros autores também modernos, eles estão muito orgulhosos de ter passado de uma apreensão mitopoética para uma apreensão científica. É a crítica que faz Hegel a Platão, né? Ele diz que olha, Platão é um filósofo muito profundo, mas se ele apelava ao mito é por uma espécie de impotência intelectual, é coisa que ele não estava conseguindo apreender intelectivamente, ele só apreendia simbolicamente, ele não conseguia traduzir em conceito aquilo, então ele usava o símbolo. Ora, Platão fazia isso precisamente porque estava consciente que as verdades que são as principais para o ser humano, elas não são traduzíveis em conceitos, a não ser que você chame de conceito, vamos dizer, um pedacinho de discurso lógico-analítico enxertado dentro de um edifício mitopoético. Platão usava o mito porque sabia que não dava para fazer de outro jeito. E você também não pode esquecer que tudo o que Aristóteles faz em seguida está encaixado dentro do universo platônico. Ele não sai de dentro do universo mitopoético platônico. Entendeu? Ele é um componente, ele mesmo sempre se qualificou como um platônico. Tem várias vezes, ele repete assim, nós os platônicos, quer dizer que ele está sabendo, né, que o que ele está fazendo é estar dentro do universo da academia e não fora, e muito menos contra. Uma das ideias mais malignas que o ser humano já teve foi a ideia de que ele podia passar de um discurso mito-poético para um discurso analítico-científico e abandonar o primeiro, ou superar o discurso mito-poético. Superar o discurso mito-poético é a mesma coisa que superar a condição humana. Da onde vem a necessidade da existência do discurso mitopoético? Vem do fato de que tudo aquilo que nós conhecemos é incompleto. Sendo incompleto, não pode ser conceptualizado perfeitamente. Não é isso? Então, a duração da nossa vida é limitada, o alcance da nossa consciência é limitado, e nós temos uma ideia do que está para lá, ou seja, é impossível você ter consciência sem você ter a ideia de que existe um além da consciência. Se você não soubesse que existe para além daquilo que você tem consciência. Não existe, que existe uma extensão ilimitada de coisas, e que essas coisas podem ser justamente as mais importantes. Se você não tivesse essa ideia, você também não teria consciência. Ou seja, né, ter consciência é ter consciência de algo que está para além da consciência. E isso Platão sempre soube, Platão e Aristóteles sempre souberam. Tá certo? Então é por isso que Platão recorria ao mito, porque o mito consegue te expressar, vamos dizer, a parte que está consciente e deixando aberto, vamos dizer, uma possibilidade para além daquilo que você já sabe. Tá certo? Então é por isso que Platão usava o discurso mito-poético e por isso que Aristóteles, embora não o usando na parte que da parte dos seus escritos que nos sobrou, ele insista que o filosófos, isso é, o amigo da filosofia, é a mesma coisa que o filomitos, o amigo dos mitos. Ele diz que então, e ele, em vários pontos, ele diz que a poesia é até mais verdadeira, tá certo? Até do que a história. Tá certo? Então, os dois estavam conscientes da importância fundamental do elemento mítico. Porque o elemento mítico, ele te transmite o conhecimento, tá certo? Que você compreende, tá certo? Mas que está em aberto para uma possibilidade que o transcende. É justamente esta tensão entre o sabido e o não sabido, tá certo? Entre o que já está dentro do círculo da consciência, o que está para além dela, esta tensão não é solúvel, ela não podemos chegar a uma... Nós não podemos vencê-la, porque isso somos nós mesmos. É o próprio Platão, de que o ser humano está entre o anjo e a besta. Ele não pode perder a sua raiz animal e também não pode cortar o fio, né, que o liga com o mundo superior. Então, o ser humano é uma espécie de contradição ambulante. Né? Também, essa ideia do homem como... intermediário entre os mundos, essa é uma ideia permanente que aparece em Platão, em Aristóteles, aparece na tradição chinesa, no I Ching, aparece no Alcorão, com a ideia de que o homem é o representante de Deus, o califatullah, que é o califa de Deus, né, na terra, o califa é o representante. Né? Então, ele está ligado à terra por ter vindo de lá, mas ele está, como é que se diz? Ele é um filho da terra, de certo modo, tá certo? Mas ele também é uma criatura do espírito. É como se estivesse ali na junção entre dois mundos. Uma coisa que aparece, vamos dizer, claramente no próprio simbolismo da estrela de Davi. Né? São dois triângulos entrelaçados. Então, se essa é a condição humana, então isso quer dizer que nós vivemos permanentemente, num conflito, numa tensão, numa oposição dialética entre o claro e o escuro, entre o sabido e o não sabido, entre a consciência realizada e a consciência possível, tá certo? Então não teria como sair disso, tá certo? Não existe outra maneira melhor para explicar isso do que, por exemplo, eu estou tentando dizer um monte de coisa para vocês, está difícil, porque isso aqui são coisas muito abstratas, mas se eu der um mito para vocês, isso fica claro na mesma hora. Esse é o negócio mais incrível, porque o mito não é explicado, ele é apenas contado. Mas quando conta, você o entende imediatamente. Se você quiser traduzi-lo em linguagem conceptual, mas traduzi-lo de tal modo que você não precise mais do mito, você não consegue. O que você consegue é ter, por um lado, o mito com toda o seu mistério, a sua obscuridade, tá certo? E por outro lado, alguma elaboração conceptual que o esclarece, mas nunca adquire valor independente dele. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o que é, vamos dizer, a abordagem ideal? A abordagem ideal é aquela que vai do mito poético até o analítico e volta. Não sei se eu estou me fazendo, né? Para ilustrar isso aí, por exemplo, vocês leram ou assistiram O Senhor dos Anéis? Uhum. O tema do Senhor dos Anéis é isso aqui que eu estou contando. Talvez este seja a obra literária mais importante do século XX, de alguma maneira. Tá certo? Eu nunca vi uma crítica tão arrasadora da civilização moderna, tão profunda e tão baseada em fundamentos sólidos. Porque o que representa o anel? O anel é o círculo. O círculo é tudo aquilo que está completo. Não é isso? Qual é a referência que nós temos, vamos dizer, na história intelectual do Ocidente? Qual é a referência que nós temos de um modo de pensamento que seja circular, isso é, que se complete perfeitamente em si mesmo? Eu me lembro, por exemplo, do Titus Burckhardt. Já ouviram falar de Titus Burckhardt? É um discípulo do René Guénon, que ele dizia: a diferença entre a abordagem filosófica e a abordagem esotérica é que a filosófica é linear e a esotérica se fecha num círculo. Bom, todo raciocínio que se fecha num círculo, ou seja, que no fim tem o seu começo e no começo tem o seu fim, é evidentemente um tipo de discurso tautológico, que, pensando bem, ele não disse absolutamente nada. Se aquilo que está no fim é o que já está pressuposto no começo, então, vamos dizer, as premissas que já estavam dadas no começo apenas foram explicitadas, tá certo? Mas você vê que a partir do século XVIII, XIX, começa a aparecer cada vez mais uma forma de pensamento que, sendo circular, preste atenção, sendo circular, ela pretende não ser apenas, vamos dizer, um jogo formal, mas expressar a própria natureza da realidade. Tá certo? Você pegar, por exemplo, aquela teoria dos ciclos cósmicos de Jean-Baptiste Vico, tá certo? Então, Jean-Baptiste Vico vai contar a história. O que é a história? O transcurso do tempo, né? Portanto, é uma linha que está em aberto. O que ele vai fazer com essa linha? Vai transformar num círculo, vai explicar com aquela teoria dele, corsi e ricorsi, o curso e recurso, quer dizer, vai e volta. Então, ele vai fechar a linha num círculo. Não é isso? Muito bem, quando você vê uma teoria de ciclos cósmicos, né, essa teoria pode ser verdadeira, ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. Porque quando você diz o ciclo se repete, ele se repete, mas não se repete exatamente igual. Eu digo, mas se não se repete exatamente igual, ele é outro. Então não foi círculo, foi uma linha composta de dois círculos. Então tem um círculo, outro círculo, outro círculo, outro círculo. Né? Então você está tentando dizer que é um círculo, mas na verdade é uma linha, é um tempo que transcorre. Jorge Manrique, o tempo que não vuelve nem tropeça. O tempo que não volta nem tropeça. Né? Então você está tentando transformar num círculo. Você está tentando fazer voltar uma coisa que não volta. Então você dá uma aparência de círculo, um negócio que na verdade é uma linha. Tá, né? Bom, se fosse totalmente linha, ou seja, nada volta atrás, então você não poderia comparar nada com nada. Cada novo momento seria completamente diferente do outro. Então seria ininteligível. Então não pode ser nem totalmente linha, nem totalmente círculo. Está compreendendo? Isso quer dizer que se fechasse no círculo, então você teria o quê? Teria a explicação final de tudo que aconteceu. Não é isso? Ora, desde que o mundo é mundo, tá certo? Tem gente fazendo força para criar uma doutrina tal, tá certo? Que feche você dentro de um círculo. Ou seja, que te dê a impressão de ter explicado tudo. Não é isso? E bom, toda vez que você fecha o círculo, você saiu da realidade, porque na realidade nós estamos no tempo linear. Então, vamos dizer, representamos aí o tempo real como sendo uma linha. Todo mundo está sabendo que o tempo não volta. Não vuelve ni tropieza. Né? Isso quer dizer que se você fechou num círculo, você sabe que esse círculo é imaginário, é apenas imaginário. É mental, não é isso? Eu fecho meu círculo, eu faço aqui minha explicação fechadinha, mas na realidade o tempo continua correndo. Não é isso? E, bom, e se alguém conseguisse, né, fechar o círculo de tal modo que ele não fosse só mental, mas que ele fosse real? Então isso quer dizer que aquele esquema da mente dele teria abarcado e dominado o conjunto da realidade. Está entendendo? Então ele seria como se fosse Deus. Esse é o demônio propriamente dito. Está entendendo? Então no filme você vê que o sujeito não apenas tem um anel, mas ele tem o décimo anel. O 10, o que que é? É o símbolo pitagórico da perfeição. Mas porque pelos números pitagóricos você tem. Você tem. Vamos dizer, somando os algarismos que compõem um número, você obtém outro número. Mas então, por exemplo, 12, 1 mais 2 equivale a 3. Então, quer dizer, tem uma. A série dos números, ela também não volta nem tropeça, mas decompondo e somando numa outra ordem os seus componentes, você obtém outro número. Então o 12 teria uma equivalência com o 3, o 14 com o 5 e assim por diante. E o 10? O 1, isso quer dizer que o 10 encerrou a contagem, porque o 10 volta, a contagem começa com 1 e quando chega no 10 volta para o 1. É por isso que nós usamos o sistema decimal, porque ele tem esta... É mais fácil você operar com o sistema decimal do que qualquer outro, porque ele tem esta repetição automática. 10, então, por isso que o 10 no mundo pitagórico é considerado o símbolo da perfeição. O que é perfeição? Feição vem do verbo fazer, e per significa em volta, seu círculo, né? O perímetro, né? A periferia, tudo que tem per quer dizer que está completo e fechado. Então o per também tem a ideia de círculo. Está entendendo? Ou estou falando depressa demais? É? Então você vê que no filme, o desgraçado do tal do Sauron, ele não apenas fez um anel, mas ele fez 10 e distribuiu 9 e ele tem o décimo, que é o anel dos anéis. Está entendendo? Ora, se qualquer sujeito que conseguisse, vamos dizer, fechar um círculo, quer dizer, criar uma visão circular da realidade tão perfeita, que ela não fosse somente mental, não é apenas uma forma mental inventada, mas ela coincide com a própria realidade, tá certo? Então ele teria um poder total sobre o mundo e viraria Deus. Está compreendendo? Então, você vê aqui... Hegel, no século XVIII, tentou isto. Né? Foi um dos muitos que tentaram. Hegel tentou, Marx tentou. Então, tentou formar, vamos dizer, um tipo de narrativa histórica que não fosse somente uma narrativa, mas que fosse ao mesmo tempo um raciocínio. Quer dizer, a história que ele conta não é somente uma sucessão de acontecimentos, mas é um desenvolvimento lógico, interno, é tão claro que se fecha no fim. Então ele tenta fazer com que o processo lógico dele corresponda ao processo da história. Então ele vai dar a explicação final da história. Está aqui o... Né? E até nós vamos estudar no sábado, tem um texto do Erich Fegner, que chama Hegel, um estudo de feitiçaria. É isso. E eu estava lendo isso ao mesmo tempo que estava lendo O Senhor dos Anéis. Eu digo, olha, o texto a análise do Fegner sobre o Hegel é pesadíssima, difícil de acompanhar. Eu digo, olha, então não precisa ler, você lê O Senhor dos Anéis, está dito a mesma coisa. Está entendendo? Ou seja, nós vivemos na tensão insolúvel entre a reta e o círculo. Nós estamos colocados num fluxo de tempo que nunca para. Ele só vai em frente, ele nunca vai para trás. Tá certo? E ao mesmo tempo a nossa mente tende a dar uma forma circular e fechada para aquilo que a gente sabe. Não é isso? Então nós estamos permanentemente entre a reta e o círculo. O círculo não pode fechar. Né? Se fosse, vamos dizer, se fosse somente uma reta, só acontecimentos que se sucedem, nada teria uma forma inteligível, seria apenas um acontecimento atrás do outro, e quando vem o segundo, você já não lembra do primeiro. Nós lembramos por quê? Porque nós temos a repetição. Não é isso? Nós temos a nossa mente, ela tem a retenção do que aconteceu e tem a propensão, a antecipação do que acontece. Então quer dizer que nós damos uma forma, vamos dizer, circular, uma forma de retorno àquilo que na realidade não tem retorno. Não tem retorno real, mas tem um retorno mental, é por isso que você entende. Não é isso? Ou seja, nós conseguimos entender o que se passa porque mentalmente nós conseguimos dar ao que se passa uma estrutura que ele não tem, a estrutura circular. Tudo que se passou, não volta mais. Se você não conseguisse, ao mesmo tempo, recordá-lo e articulá-lo com este, com o presente e com o seguinte, você não entenderia nada. É isso? Mas esse é o processo da nossa mente. Tá certo? Ora, a nossa mente também está dentro da estrutura da realidade. Ela também é uma realidade. Não é isso? Então, quer dizer, nós vivemos numa realidade mais ou menos paradoxal, tá certo? Que embora tudo que acontece tenha uma estrutura linear que não volta e não se repete, só é inteligível mediante a repetição mental, a qual repetição mental também faz parte da mesma realidade. O que nós não podemos fazer é reduzir a reta ao círculo, ou seja, fazer com que a nossa mente consiga criar uma repetição tão bem feita que o fluxo do acontecer esteja ali aprisionado para sempre. Está entendendo? Isso seria uma operação de feitiçaria mesmo, como diz o Fegren. E é isso que faz o tal do Sauron. Você está entendendo? Ora, você vê que eles têm 9 anéis. Não é isso? O 9, o que é o 9? O 9 é 3 vezes 3. O que é 3? 3 é a estrutura do silogismo. Não é isso? Premissa maior, premissa menor, consequência. A qual pode ser premissa de um outro, né? De tal modo que você poderia, vamos dizer, representar a estrutura do pensamento humano como a estrutura do movimento. Não é isso? Quando você está andando aqui, veja, os dois pontos que o seu pé toca no chão e aquele onde as pernas se juntam forma o quê? Um triângulo. Não é um quadrado, não é um círculo. Não é isso? Então, a série dos triângulos representa o quê? O movimento normal da vida do ser humano. Não é isso? Ora, eu digo, e se fechasse? Do 9 você passa para o 10. Então você voltou ao ponto de partida. E todo o trajeto que você percorreu, tá certo? Agora ele existe estaticamente fechado num único círculo. Estão entendendo? Então, o círculo é a operação por excelência da bruxaria, porra. Está compreendendo? Então, podemos dizer, só Deus é círculo, só o infinito é círculo. Não pode haver um círculo finito que feche tudo lá dentro. Está compreendendo? Então, sempre que aparece um filósofo, um guru, uma coisa assim, com essa ideia de explicar tão bem o acontecido, tá certo? Que o conjunto do que, da realidade fica, de certo modo, fechado dentro do esquema dele, e o esquema está tão perfeito que não dá para sair de dentro, pode ter certeza que isso aí é feitiçaria. Porque a única coisa que existe realmente, vamos dizer, é a tensão insolúvel, tá certo? E permanente entre o conhecido e o desconhecido. Sempre existirá o desconhecido. Não é isso? E se você quer, vamos dizer, quer fechar esse infinito dentro de uma forma finita, você está tomando o lugar de Deus. Porra. É só infinito, só, note bem, só o infinito é perfeito. Note, veja o que eu disse. Perfeito é aquilo que está, o per é o círculo. Hã? Então, mas se é infinito, como é que ele pode ser perfeito? Eu digo, isso não tem solução. Estão entendendo? Quer dizer que aquilo que é maximamente verdadeiro, maximamente belo, maximamente bom, é infinito e perfeito. São qualidades que atribuímos a Deus. Jesus Cristo não disse que Deus é perfeito? Sendo perfeito como vosso Pai é perfeito. Perfeito quer dizer que não há mais nada para colocar lá, não está faltando nada. Por que não está faltando nada para colocar? Porque é finito e fechou? Não, porque é infinito. Então, se só pode haver infinito, só pode haver perfeição na infinitude, Porque se for finito, ser finito já é um defeito, já está faltando alguma coisa. Então isso quer dizer que não haverá perfeição finita. E se não haverá perfeição finita, quer dizer que qualquer ideia que nós tenhamos, por mais bela que seja, por mais abrangente que seja, tá certo? Ela será apenas mais uma ideia colocada, vamos dizer, dentro da tensão permanente e estrutural entre o finito e o infinito, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e a sombra, que é exatamente a condição da qual nós vivemos. Tá certo? Então, quando aparece, né, o sujeito com o círculo perfeito, ele diz, bom, eu não consigo sair de dentro disso, isso aqui fechou tudo, tudo que acontecer pode ser referido a este negócio aqui. Né? Quer dizer, é o processo total da história universal, no qual, de certo modo, o futuro já está realizado no presente, porque você já articulou tão bem uma coisa com outra que você já sabe o que vai acontecer amanhã. Se não acontecer daquele jeito, você já tem um jeito de emendar novamente e dizer, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Tá certo? Então, essas são operações de feitiçaria. Explicando de outra maneira, você pode dizer que o que nós queremos dizer com transcendência? Transcendência é o que se opõe à imanência. A imanência é o que está dentro de mim, o que está ao meu alcance, o que faz parte da minha experiência. Não é isso? Eu digo, muito bem, por mais amplo que seja o círculo da minha experiência, eu sei que existe coisa para além dele. E é só porque eu sei que existe algo para além dele que eu sou capaz de tomar consciência do que está dentro dele. Está compreendendo? Então, quer dizer que a minha consciência nunca pode ser descrita, vamos dizer, como um círculo fechado. Ela é um círculo que nunca se fecha, é um círculo que está permanentemente abrindo de novo. E se não abrisse de novo, não teria consciência nenhuma. Não é isso? Quer dizer, o indivíduo que dá, vamos demarcar um momento qualquer no tempo, este momento, bom, a partir deste momento você só saberá aquilo que você já sabia antes, não vai entrar mais nada, não vai entrar, nenhum acontecimento vai contradizer o que você sabia antes, nenhum vai deixar você mais inseguro, não vai acontecer mais nada que você não entenda, porque você já entendeu tudo. Então você estaria com a consciência fechada. Ora, se fosse consciência fechada, você chamaria ainda de consciência? Não, porque consciência é justamente, já dizia Husserl, a consciência não é assim, um balde, uma caixa na qual você coloca as coisas. Consciência é consciência de alguma coisa que não é ela. Isso é o que o Husserl chamava de intencionalidade. A consciência é um tender a alguma coisa. Não é isso? Então, nesse momento, por exemplo, eu estou tendo consciência de que vocês estão presentes aqui. Por quê? Porque vocês estarem aqui não é um ato de consciência minha, é um ato seu. Está entendendo? Se consciência é consciência de alguma coisa, esse alguma coisa não é ela mesma. Isso quer dizer que se ela fechasse e não tivesse mais nada fora dela para ela ter consciência, não teria mais consciência nenhuma. Seria como o facho de luz que você projeta no infinito. Eu digo, se não tem nenhum objeto na frente, a luz se dissolve. Não é isso? A luz precisa de uma superfície onde ela possa rebater. A nossa consciência também, ela precisa um objeto que não seja ela, porra. Né? Claro que ela pode ter consciência de si também. Tá certo? Mas se tiver somente de si, então deixa de ser consciência automaticamente. Então a consciência humana também tem essa estrutura, que ao mesmo tempo é, não é nem inteiramente fechada, nem inteiramente aberta, mas é uma permanente tensão. Quer dizer, eu tenho consciência, tá certo? Deste dado de consciência, por exemplo, a presença desta caneta aqui em cima, tá certo? Por quê? Porque eu não sou capaz apenas de perceber isso, mas também de me recordar. Então, eu tenho este dado e eu posso reapresentar isso para mim. Então, eu tenho este mesmo dado já de duas maneiras. Uma com a presença física dele aqui, outra como recordação. É articulando um com o outro que eu tenho consciência. Se eu não tiver a posse disso como um dado de consciência mesmo, eu não tenho consciência nenhuma, porque eu simplesmente tenho aquela percepção e a esqueço imediatamente. Não é isso? Então, existe a caneta que eu estou vendo, existe aquela que eu não estou vendo, mas que eu recordo. Eu sei que as duas são a mesma. Isso aqui é ter consciência. Você está entendendo? Então, é porque existe essa arte, ao mesmo tempo, essa articulação e esse conflito, tá certo? Entre o interno e o externo, é por causa disso que existe consciência. Se fechar tudo no interno, digo, não tem mais consciência. Você está entendendo? Então, é por isso que a famosa, né, coisa do círculo, né, aquele poder total que o Sauron quer, ele não tem nada dentro dele, ele é apenas a morte. Você está entendendo? Se te fechar, né, se juntar os 10, os 9 no décimo, tá certo? Será o poder total. E esse poder total é o quê? O poder sobre o quê? Sobre nada, é a morte apenas. Está entendendo? Então, o poder sobre tudo seria exatamente o nada. Então, o que que incumbe, né, àquele menino, aquele anãozinho, aquele hobbit, fazer? Derreter o anel. Você está entendendo? Quer dizer, não pode fechar. Existem os nove tendem ao 10, mas não fecha, nunca chega lá. Você está entendendo? Então ele está restaurando, de certo modo, a relação correta de pensamento e realidade. Sabe que a realidade estará sempre em aberto, tá certo? E o pensamento estará sempre tentando fechá-la, mas nunca aprendendo completamente. Né? Quer dizer, foi muito curioso esses dias. Eu estava lendo O Senhor dos Anéis, né, lendo a análise do Erich Fegren sobre Hegel, e ontem, quando eu cheguei aqui, eu ligo a televisão, o que está passando? O Senhor dos Anéis. Então vamos ver de novo para ver se bate. Né? Então, estão acompanhando isso aí? Bom, agora ficou mais claro o que eu estava falando no começo. Ficou claro por quê? Porque eu apelei para um mito. Ah, mas o mito não é mais obscuro do que a explicação lógica? Eu digo, é. E por isso mesmo é que ele ajuda a ficar mais claro. E às vezes a explicação lógica, que é mais clara, ajuda a ficar mais obscuro. Por quê? Porque a mente humana, ela tem esses dois polos. Entendeu? Quer dizer, ela tem o polo da narrativa, tá certo? E tem o polo da abstração lógica e do conceito. E ele não pode ficar nem totalmente num, nem totalmente no outro. Ele está permanentemente subindo e descendo na escala dos quatro discursos. Está entendendo? Então, este é o motivo pelo qual eu desejaria ter ficado mais tempo no puro negócio do discurso ficcional, explorando aquilo que dizia Leibniz, que é aquele sujeito que souber mais historinhas e tiver visto mais figurinhas, mesmo que seja tudo mentira, ele será o que sabe mais. Por quê? Porque tem mais estruturas, mais combinações narrativas, mais, né, mais hipóteses ficcionais, e com isso ele vai entender o resto. Agora, se você tentar explicar tudo exatamente como, tudo como é, eu digo, muito bem, veja que coisa espantosa. Se você ler um monte de romances, um monte de histórias, tá certo? Você não terá uma única informação objetiva sobre a realidade. A não ser que fulano escreveu esse livro na data tal. Você só vai ter histórias inventadas. Tá certo? Mas isso te abrirá um horizonte imenso sobre a realidade. Não é isso? Agora, se você pegar uma ciência inteira, ou pegar 10 ou 20 ciências, e dizer, olha, agora, de tudo que esses caras estudaram dentro dessa ciência, eu quero saber exatamente, quero saber aqueles pontos que são reais mesmo, definitivo. Quanto você acha que você vai conseguir por ciência? Primeiro, são fatos desse tamanho assim, né, que só te ensinam algo sobre aquele ponto. Segundo, eles são poucos. Você entende por que Leibniz tinha razão? Quer dizer que você, sabendo um monte de história da carochinha, você sabe mais do que se você for tentar saber a realidade. E da realidade nós só podemos saber um pouquinho. E o que pouco que sabemos não forma conjunto, é um pouco aqui, um pouco lá. Nós conseguimos articular por quê? Porque nós temos inteligência mitopoética. Você está entendendo? Então, você com esses fragmentos que você recebe o conhecimento fragmentariamente, mas você sabe que você está num universo que é um só, que não existe dois, nem três, um para mim, outro para você, outro para você, né? Tá certo? Então você sabe que isso aqui forma um todo e que esse todo não é um todo fechado, mas que é um todo que é infinito. Não é isso? Então é exatamente assim que você trabalha os dados que você recebe. Você tem um pedaço aqui, outro pedaço acolá. Esse pedaço você junta num todo que não fecha, num todo tensional. O que é um todo tensional? Um drama, uma história, uma epopeia, um poema. É isso que você faz. Está entendendo? Então é por isso que, eu não sei se hoje eu estou carregando muito com esse assunto aí, sobre o pessoal mais novinho, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não estiver tão bem arrumado, né? Se não estiver, também não adianta perguntar, porque eu não vou conseguir explicar isso melhor. Nem entender, nem não entender, não é isso? Quer dizer, entender uma parte, mas fica uma parte misteriosa, não é assim? Mas escuta, mas... Que culpa tenho eu de que o que eu digo é assim, se a própria realidade é assim? Não é isso? Aliás, a própria realidade é assim, mas se você estudar as obras de Platão, também é assim. Tem uma parte que você entende, tem outra parte que fica misteriosa. Depois aquilo vai mudando. Aquilo que você parecia que entendia, não entende mais, né? E a parte que não entendia, passou a entender. Digo, ué, a vida é assim, as obras de Platão são assim, as obras de Aristóteles são assim, então sou, mas quem não é, porra? Não é isso? E, aliás, você mesmo é assim, você se entende perfeitamente. Agora, pode dizer que você não entende nada também, que isso é totalmente estranho para você, também não. Existe uma tensão, não existe? Então, isso é garantido que você está na realidade, porque a realidade é isso. Então... Bom, podemos fazer um intervalo, né? Todo esse livro que vocês leram até agora, eu fiz questão assim de não dar nenhuma interpretação de nenhum, tá certo? Mas apenas dar algumas dicas sobre a arte da leitura, a arte da interpretação, tá certo? A margem, né, do livro, e de vez em quando, na pior das hipóteses, ilustrando com alguma coisinha do livro, mas sem mexer muito, muito lá dentro, tá certo? Expliquei para vocês que você vai entender o livro não quando você consiga interpretá-lo, mas quando você consiga interpretar situações da vida real à luz dele. Mas, quer dizer, ele não é o objeto de interpretação, mas ele é o instrumento de interpretação. Pelo menos, vai, todas as histórias que foram escritas para isso. Não foram escritas para serem interpretadas. Mesmo nessa referência que eu fiz ao Senhor dos Anéis, que não é um livro que faça parte da nossa lista de leituras, mesmo aí eu não estou fazendo uma interpretação do Senhor dos Anéis, mas apenas usando alguns símbolos dele para ilustrar certos processos históricos reais, né? Quando você chega a poder fazer isto, tá certo? E qual é a dúvida aí? Estou pedindo o livro emprestado para ela. Quando você chega a poder fazer isso, quer dizer, interpretar dados da cultura, da história, ou mesmo da sua experiência pessoal à luz dessas narrativas, e se você tem certeza de que você não está apenas fazendo analogias fortuitas, mas quando a superposição das duas imagens casa perfeitamente, Bom, aí você tem certeza de que você entendeu o livro. Agora, você pode, certamente, ficar analisando, interpretando, fazendo análises estruturais pelo resto da sua vida e não entender absolutamente, absolutamente nada. Não é isso? No caso, porém, dos livros que serão ou obras de história mesmo, tá? Ou obras de filosofia, ou de ciências humanas, daí nós não poderemos continuar usando o mesmo método. Daí nós vamos ter que entrar mesmo na análise do conteúdo, né? Mais ou menos como tive que entrar no caso da apologia de Sócrates. E eu queria deixar isso um pouco para depois. Mas, quer dizer, queria primeiro deixar que esta acumulação de histórias fictícias desencadeasse sobre vocês todo o efeito que isso possa ter. A gente tinha colocado também na lista das nossas leituras o Gênesis, tá certo? Mas isso também foi um erro meu, tá certo? Porque a leitura do livro sacro é um pouco diferente também. Por exemplo, aqui, quando a gente fala a palavra mito, isso tanto pode significar uma história que foi inventada, tá certo? Para expressar, vamos dizer, alguma experiência da realidade que fosse muito complexa para poder ser expressa de outra maneira. E isto é o caso, por exemplo, do mito da caverna, Platão, do mito de Er, tá certo? E outros mitos que Platão conta, tá certo? Quanto, preferentemente, se trata de histórias reais, histórias acontecidas, tá certo? E que tem uma, vamos dizer, tal magnitude de importância que acabam se consolidando como narrativas míticas, tá certo? E tudo que está na Bíblia é mais ou menos assim. Quer dizer, quase tudo que tem ali tem um conteúdo histórico identificável e até certo ponto confirmável, mas não é esta de fato a sua importância. A importância básica é de que estes acontecimentos, eles por si mesmos ilustravam certos aspectos da estrutura da realidade que coincidem de seus mais importantes. Então, eles requerem ser lidos de uma maneira um pouco diferente. No caso das obras de ficção, você lê aquilo com uma certa distância estética, certo? Esse distanciamento estético significa justamente que você sabe que nada de efetivo decorrerá daquela história. É isso que eu vejo. Você sabe que aqueles que morreram no palco, você sabe que o sangue é massa de tomate. Tá certo? E você sabe que aquilo é um experimento imaginativo, do qual você sai intacto de algum modo. Você pode sair psicologicamente modificado, tá certo? Mas não decorrerão consequências para a sua biografia. Não é isso? Agora, no caso dos livros básicos do cristianismo e do judaísmo, não. Você está lendo uma história que é o começo da sua história. Não pode esquecer que tudo o que nós fazemos dentro da civilização do Ocidente é inaugurado ali pela Bíblia, pelos livros do Novo Testamento e sobretudo pelo Evangelho, tá certo? Então, se você for lê-la apenas como obra literária, você vai escapar da realidade da coisa, né? Também veja aqui a linha divisória básica entre os seres humanos é dada entre aqueles que confiam nessa narrativa e os que não confiam. Quer dizer, está dada entre aqueles que leem isso como se fosse, vamos dizer, uma mensagem dirigida a ele por pessoas reais e aqueles que leem como se fosse apenas um documento histórico de outra época ou uma obra ficcional. O modo de entrada na leitura, então, pode determinar o curso de uma vida. Tá certo. Mas, mesmo quando nós usamos a palavra histórico, né, às vezes eu fico um pouco até consternado de ver com a ingenuidade, a candura com que tantas pessoas, né, instruídas acreditam que existe uma dimensão histórica e acreditam que o homem é um ser histórico e outras coisas desse tipo. Eu falo isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Mas, na realidade, isso é apenas uma confusão entre a dimensão temporal e a dimensão histórica. Se, não é, se existe uma dimensão histórica ou não, é o que se pode facilmente contestar. O que não se contesta é que nós vivemos no tempo. A dimensão temporal, essa existe mesmo. Quer dizer, cada um de nós já experimenta como, vamos dizer, um dado direto, como um fato, né? Porém, todos os empreendimentos humanos terminam. Comparado, por exemplo, com a duração das pedras, ou mesmo de certas árvores, a mais antiga das tradições humanas é apenas um estalar de dedos, um piscar de olhos. Qual é a tradição mais antiga que existe? O judaísmo tem aí 5 mil anos. Mas o que é 5 mil anos comparado com a duração a mais modesta das pedras? Não é absolutamente nada. Não é isso? Então, comparado, por exemplo, com os processos geológicos, né? Tem, então, às vezes, processos contínuos que se arrastam por milhões de anos, milhões e milhões, e tudo isso é nada, né? Tudo aquilo que os seres humanos empreendem no tempo termina e se deixa rastros. Esses mesmos rastros são apagados pelo próprio tempo. Então, pergunto eu, como que a história poderia existir como uma dimensão? A dimensão supõe uma continuidade. O tempo, nós sabemos que o tempo tem uma continuidade. O tempo nunca parou. Não é isso? Nem por um único segundo. Nunca parou de transcorrer o tempo. Não é isso? Porém, e a história? Que história contínua você conhece? Você tem histórias. Você tem alguns processos que duram um tempo, por exemplo, a sua biografia. Né? Mas quando ela termina, quando você morre, dela, o que que sobra? Mesmo que sobre muito, tá certo? Este muito será tão alterado e tão desfigurado pelo tempo, isso se não for completamente apagado, tá certo? Que você não tem como ver continuidade naquilo. Por exemplo, como veríamos uma continuidade entre, digamos, as obras de Aristóteles e o aristotelismo do século XII? Né? Aristóteles morre, depois de duas ou três gerações, a maior parte dos seus escritos estão perdidos. O pessoal para de ler aquilo e volta depois, né? E Aristóteles mora, que é século IV antes de Cristo, quer dizer, volta no século XII, então são 16 séculos. Então, desses 16, eu digo, bom, tem pelo menos um hiato de 10 séculos, 1000 anos, porque ninguém sabia coisa nenhuma da história, tá vendo? Então, como é que você pode ter continuidade entre uma coisa e outra? Não é isso? Então, digamos que esse aristotelismo do século XII é um outro fenômeno cultural diferente, que tomou como ponto de partida os mesmos materiais, mas já entendido de uma maneira completamente diferente. Né? Primeiro que os primeiros contatos renovados com Aristóteles foram feitos em língua latina, né? Traduzido do árabe, que por sua vez pegava de uma tradução siríaca, né? Que daí ia para o grego. Então, é evidente que esse Aristóteles do século XII, pouco ou nada tem a ver com aquele Aristóteles lá. Levou muitos séculos ainda para poder ter textos, né, traduções confiáveis, para você poder comparar uma com outra e poder juntar o Aristóteles do século XII com o Aristóteles propriamente dito. Vamos dizer, esta junção ela acontece no século XIX. Então, hoje, nós sabemos mais ou menos qual a relação entre o aristotelismo do século XII e XIII e o aristotelismo originário. Né? Houve história aí? Não houve história, houve histórias, né? Uma história da escola aristotélica e outra história das universidades europeias no século 12 e 13, que tentaram estabelecer uma continuidade meramente ideal, meramente mental, né? Quer dizer, se um sujeito no século 12 lê um filósofo que faz 10 ou 12 ou 15 séculos que ninguém lê, ele reata uma possibilidade que tinha lá atrás, mas essa possibilidade durante todo esse tempo não existiu. Isso eu estou dizendo para você entender que a história não é uma dimensão como o tempo. Não existe a história. Existem histórias. Quando nós falamos da história como dimensão, nós estamos cometendo um grande erro. Nós estamos confundindo a dimensão temporal com a dimensão histórica. Mas é que algumas pessoas não conseguem imaginar a dimensão temporal, exceto sobre a figura da história, da narrativa. Tá certo? E ingenuamente, não. Do fato de que existe tempo, mas acredito que existe história. Não só que existe, mas acredito que a história é uma coisa essencial do ser humano. Digo, não, o que é essencial é a temporalidade. E a temporalidade quer dizer que ele vai viver um certo tempo e terminar. E o que quer que ele faça, por mais durável que seja, terminará também. É, se você pegar, onde, quais são as leis mais antigas em vigor? No montão ainda não pode ser o judaísmo, porque as leis de Moisés não são a lei civil de Israel. Tem um código civil que é diferente, não é isso? No mundo islâmico, você tem um código civil que corresponde exatamente ao Corão. Então, quais são as leis mais antigas em vigor? São as leis islâmicas. E elas têm o quê? 14 séculos. Então, o que é 14 séculos perante a natureza? Não é absolutamente nada. Ademais, você pode garantir que esta legislação em vigor tem unidade em todo o mundo islâmico? Não. Tem desenvolvimentos locais que se ignoram, não é que apenas estão em contradição, se duas pessoas estão em contradição, elas precisam ter contato. Não é isso? Mas tem desenvolvimentos totalmente autônomos que um nem sabe do vizinho. Como é que você vai acreditar que isso é uma dimensão? Quer dizer, como se fosse um espaço dentro, um espaço único, espaço histórico, dentro do qual tudo acontece. Fala, claro que isso não existe. Não é isso? Agora, quando o homem é essencialmente um ser histórico, fala, não. E você está supondo que existe um negócio chamado história da humanidade, né? Que tem algum tipo de unidade. Eu digo, e duvido muito que você consiga, né, provar esta unidade. Então, vamos supor, essa unidade pode existir como construção ficcional, hipotética, na cabeça de um ou dois historiadores. Por exemplo, quando Toynbee, no livro Estudo de História, ele tenta contar a história das várias civilizações, ele está compondo, né, tenta fazer uma história comparada das civilizações, ele está compondo uma unidade conceptual na cabeça dele. Não é isso? Não há a menor possibilidade de você conferir se essa construção conceptual confere com a realidade, porque você terá que fazer através de uma outra construção. Ou seja, jamais a história, entre aspas, se ofereceu como realidade para ser observado. Porque você tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho acolá, e a unidade só existe ficcionalmente ou conceptualmente. Está entendendo? Então, se você vê, por exemplo, por outro lado, digamos, a existência de Deus é muito mais certa do que a existência da história. A existência de Deus é comprovada experimentalmente por milhões de crentes em todo dia pelo método experimental da prece e resposta. Se você reza uma vez, Deus atende, reza duas, Deus atende, reza 15, Deus atende, reza 50, Deus atende, pô, você sabe que alguém está respondendo, pô. E essa é a experiência universal dos crentes. Então, embora exista uma massa de provas assim, esmagadora, a pessoa ainda acha que Deus é matéria de crença. E a história é um negócio científico. Para mim é o contrário. Deus eu sei que existe. Tá certo? A história, bom, existe disso. O direito escolar, secundum quid, quer dizer, sob certo aspecto existe, sob outro aspecto não existe. Ela existe como, vamos dizer, continuidade. Existe onde você pode atestar uma continuidade de desenvolvimento. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a história do Partido Comunista, a história do movimento comunista, você pode dizer que o comunismo é um movimento historicamente identificável que começa em 1848, com a Primeira Internacional, e evolui, né, aos trancos e barrancos até hoje. Por que que você pode dizer isso? Porque cada nova geração de comunistas leu o que os anteriores escreveram e prossegue um debate. Eles ainda estão se reportando aos mesmos textos. Não tem nenhum intelectual comunista sério que ele possa deixar de ter lido as obras de Karl Marx, de Engels, de Georg Lukács, da Escola de Frankfurt, de Lenin, né, Stalin. Então, quer dizer, existe um diálogo interno no movimento comunista. Então, eles estão falando mais ou menos da mesma coisa. Embora a produção intelectual seja tanta, que a maior parte é desconhecida pela maior parte. Mesmo assim, existe um certo núcleo de ideias identificável que constitui o assunto da discussão e o tema, né, orientador da ação estratégica. Tá certo? Mesmo assim, tem gente que diz que não existe comunismo, existem comunismos diferentes. Né? Então, eu não concordo com essa tese, porque eu acho que esses comunismos que aparecem, eles aparecem dentro de um debate. Onde existe oposição, existe contato. Por exemplo, quando, né, nos anos 40, 50, vai se perfilando um comunismo maoísta, né, em oposição ao da União Soviética, esse comunismo maoísta se define exatamente como uma oposição, como uma alternativa. Alternativa a algo, portanto, que ele conhece. Tá certo? Então, existe a unidade da oposição. Como uma, a luta de boxe tem unidade ou não? Não, não tem unidade porque um está contra o outro. Não, mas eles estão dando porrada nos mesmos. Tá certo? Ele não sai dando porrada na plateia, no juiz. Tá certo? Então, um dá porrada no outro, o outro dá no um. Então, a luta é a mesma. Né? Então, o comunismo, ele tem esse tipo de unidade interna, ainda que opositiva. Ele evolui no tempo pelo seu debate interno, pelo seu conflito interno, e cresce justamente na base da porrada. Né? Às vezes, maior entre eles mesmo do que... Né? Fora, quem foi o sujeito que mais matou comunista no mundo? Foi Stalin e Mao Tse-Tung. Não teve nenhum governante de direita que matasse mais comunista do que eles. Então, bom. Mas isso ainda prova a própria unidade do movimento. Então, neste caso, podemos falar de uma história de um movimento durante 150 anos. Pode ser que isso acabe amanhã e o pessoal esqueça tudo isso. As pessoas, vamos dizer, param de ler. Ou então apenas historiadores, pessoas interessadas na história da ideia, continuam lendo, mas já não tem operacionalidade política, não é um movimento político mais. Pode acontecer isso. Né? Tem lugares onde isso já acontece. Né? Na Europa, hoje, as pessoas têm uma certa inibição de dizer que é marxista, né? Mesmo tendo aquela influência, a gente fica um pouco meio sem jeito, né? Mas, bom, eu dei esse exemplo para dizer que existe a possibilidade de você fazer uma história deste movimento, tá certo? Para você vinculá-lo à história anterior e posterior, bom, aí a coisa já começa a complicar. Mesmo supondo que este movimento ele retome certos temas que apareceram 1000 ou 2000 anos antes, em outro contexto, você não pode, como Erich Feuerner, por exemplo, que diz que o movimento comunista, nazista e tal, retoma certos temas do antigo gnosticismo, isso não quer dizer que existe unidade histórica. Por quê? Porque salta 3 ou 4 séculos. De repente, um nego lê o mesmo autor gnóstico do século II e decide fazer a mesma coisa de outra maneira. Vamos supor que você pegasse uma entidade, pega a maçonaria, bom, posso fazer uma história da maçonaria. Eu digo, nem isso você pode fazer, porque existem ramos maçônicos que se desenvolvem totalmente um ignorando o outro. Não existe nenhum contato, não existe contato nem suficiente para dar uma rixa interna. Você está entendendo? Então eu falo, é claro que história não é uma dimensão. A história, nesse sentido, só existe, aí tem que ser nominalista, só existe como um conceito, ela existe na mente humana. E na mente do historiador, em primeiro lugar. E, na verdade, o que existe é o tempo. E dentro do tempo existem histórias que aparecem assim, onde, como cristalizações num líquido. Tem aqui um líquido, né? E conforme a composição química do líquido, ele forma cristais na superfície. Um cristal, embora eles saiam do mesmo fundo, eles sejam feitos da mesma substância, um tem nada a ver com o outro. Formou uma cristalização aqui, 15 metros depois formou outro. Está entendendo o que eu estou falando? É isso? Quando começa, sei lá, a formar nata no leite, um pedaço de nata aqui, outro pedaço ali, é isso? Embora sejam feitos do mesmo leite, é bom. Este não é o mesmo do outro, não tem contato entre eles, a não ser através do fundo. O que é esse fundo? A dimensão tempo. Está compreendendo? A única unidade da história é o fato de que ela brota do mesmo tempo, mas uma história tem nada a ver com outra história. Então, a história não é uma dimensão e o ser humano não é um animal histórico de jeito nenhum. Então, ao contrário, história é o nome hipotético que nós damos, vamos dizer, à narrativa de certos empreendimentos humanos.